dhefti kuy dhefti kuy wa dhefti xero dhefti bati so dhefti liif des som len ci naa ko ci bataar ndox ci bataar kun tréfe ciiru pelu pote ji deosi dafi ci maari yi e sawyaat mu fiin ke ben jiñ fexe jiwsu rek bataar ni ci kuok wa seexi ci raad noo daatu pasan jetuma pelu pote ji deosi dafi ci maari yi ma oyaat mu fiin ke ben jiñ fexe jiwsu rek bataar ni ci kuok matéeri botan chos brasa marias botan tuas perna marias botan cho cabelo marias botan cho andar marias botan cho dormir marias botan cho acordar ave maria botan cho comer marias botan cho beber marias botan a tua sabedoria ave marias botan cho trabalhar marias botan cho estudar marias maria e só é ato mofim quebra de inverno de usura que botan cho corpo vai ser retirado e mandado para a Sândia do Mato, pelo poder de Deus e da Virgem Maria. Foi de homem, as Marias, foi de mulher, as Marias, foi de menino, as Marias, foi de casado, as Marias, foi de solteiro, ave Marias, foi de branco, as Marias, foi de preto, ave Maria. Foi de crente, ave Marias, foi de católico, ave Maria. Ave Maria, seu Adamo fino que é branco, de inveja, de usura que botaram no teu corpo, vai rondar o mar 150 vezes para nunca mais voltar. Poder de Deus e da Virgem Maria. Esse olhado no fino quebrante em vez de usura que botaram no teu corpo. Se botou no teu andar, mande andar também. Se botou no teu trabalhar, mande trabalhar também. Se botou de bonito, mande ser bonito também. Se botou de feio, mande ser feio também. Se botou no teu comprar, mande comprar também. Se botou no teu pagar, mande pagar também. Se botou no teu receber, mande receber também. Esse olhado no fino quebrante de inverno de usura vai para a zona do mar. Lá tem uma pedra furada, dá para tu te aguardar. Onde não canta galo, não berra boi, não late cachorro, não canta sereia. Onde não vai embarcação e aonde o filho do homem não fala. Pelo poder de Deus e da Virgem Maria. Amém.